Rondônia. CYJ 683, 1030 kHz. Rádio Rondônia, AM Ariquemes. Uma emissora do Sistema Rondônia de Comunicação. Rádio Rondônia. 22 horas, 7 minutos. Está começando.